Olá. Pense numa coisa valiosa e que precisa de recuperação. Num determinado momento aí, a gente sabe que alguns pastores estavam ali na região do Mar Morto, perto da Jordânia ali, e numa caverna eles acabaram encontrando ali vasos antigos contendo documentos realmente muito antigos. Esses documentos estavam razoavelmente conservados, foram levados lá para que especialistas pudessem verificar do que se tratava, né? E ali havia porções do Antigo Testamento, e que haviam sido conservadas pelos essênios, uma espécie de seita judaica que vivia isolada, né? Eles acabaram guardando ali. Provavelmente eles se abrigaram ali algum tempo naquelas cavernas, e em função disso os documentos ficaram guardados, conservados, né? Pela caverna e pelo vaso, né? Mas o fato é que alguns documentos estavam bastante fragmentados, né? Eles ressecaram com o tempo, e precisavam ser levados ali para o museu. Eu me lembro de uma vez ver uma foto onde tinha uma mesa gigante assim, e o pessoal com pinças ali juntando os pedacinhos, né? Imagina você tentar juntar pedacinhos de uma língua ali que nem a gente nem tem mais, assim, da forma como ela era falada, né, naqueles dias. Um trabalho realmente exaustivo de recuperação desses documentos. Será que tem alguma coisa que seja muito valiosa, que precisa de uma restauração desse tipo? Bom, a restaurar a verdade do Evangelho é necessário, é uma tarefa necessária quando o Evangelho sofre danos. Nós temos visto aqui na carta de Paulo aos Gálatas a infiltração do legalismo judaizante, a maneira como Paulo, o apóstolo, ele corrige essas distorções. A gente vem acompanhando aqui toda a sua argumentação nessa carta. E, bom, chega um momento em que ele coloca aqui a questão da restauração, elementos importantes que precisavam ser restaurados naquelas igrejas da Galácia. E é sobre essa recuperação que nós vamos falar hoje. Isso está lá no capítulo 4, e nós vamos ler dos versículos 12 a 16. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Quando a verdade é danificada, ela precisa ser restaurada. Bom, até rimou, né? Mas o fato é esse: muitas vezes a verdade, ela é danificada. A verdade do Evangelho pode ser danificada de muitas maneiras. E a necessidade de restauração precisa ser notada, e algo precisa ser feito. Paulo fala, em primeiro lugar, aqui no versículo 12, em restaurar a liberdade tão cara, tão preciosa, né? Se fala tanto de liberdade, né? Normalmente se associa a liberdade a fazer aquilo que a gente quer, aquilo que dá na telha, como o pessoal diz, né? É, bom, isso não é liberdade. É a liberdade que a Bíblia fala é outra. A liberdade é você, em primeiro lugar, estar fora da condição de ser escravo de si mesmo, escravo dos seus caprichos, das suas manias, dos seus vícios, de sistemas que prendam você a alguma mentira, né? Sistemas religiosos, sistemas filosóficos que seduzem e que prendem a pessoa. Paulo, ele aqui argumenta que ele viveu entre os Gálatas como se ele fosse um gentio. Ele está suplicando aqui para ele, está pedindo, em nome dessa restauração que é necessária na igreja, que eles se tornem como ele, pois ele havia se tornado como eles. Bom, essa primeira parte do versículo 12, Paulo está dizendo que ele havia se tornado como eles em que sentido? No sentido de que ele era livre, ele não impôs o judaísmo a eles, ele viveu entre eles comendo as coisas que eles comiam. É claro que ele não ia lá participar do paganismo, né? Isso não é a liberdade que muitos pensam, né? Muita gente confunde, né, o evangelho, o fato de Jesus andar com pecadores, etc., que o evangelho é você se misturar e fazer aquilo que os pagãos fazem. Não é isso. Paulo deixou de fazer coisas que normalmente um judeu faria e passou a fazer coisas que um judeu não faria. Comer coisas, por exemplo, que um judeu não comeria e coisas desse tipo. Não impôs circuncisão, não impôs festividades. Lembra que na última passagem Paulo questionou essa volta aos princípios elementares, né, do passado. É preciso deixar claro que Paulo, quando ele convivia lá com o seu povo, o povo israelita, ele procurava não escandalizar os judeus, ele procurava não comer as coisas que normalmente ele tinha liberdade, ele procurava se restringir, não de forma hipócrita, como Pedro fez, e que foi alvo da repreensão de Paulo, como a gente já viu aqui na carta. Paulo exercia a sua liberdade, ele fazia isso com sabedoria, e agora ele está dizendo, eu queria que vocês fossem livres como eu sou, mas o fato é que os gálatas estavam começando a viver como judeus. Por quê? Porque isso é o que estava sendo dito para eles, e com isso eles estavam desprezando a liberdade que nós temos em Cristo, sendo judeus ou não judeus. O legalismo judaizante estava trazendo esse problema, estava distorcendo, estava danificando a verdade a esse ponto. E isso precisava ser restaurado. Por quê? Porque o evangelho legítimo, o evangelho verdadeiro, ele produz liberdade. Já o que estava acontecendo ali, a infiltração do legalismo, ela traz a adição, né? Ela acaba adicionando elementos que retiram a verdadeira liberdade. Claro, você vai mais uma vez se perguntar, tá, mas como que isso acontece hoje em dia? Isso pode estar acontecendo hoje em dia? Bom, vamos excluir aqui as seitas que a gente já identifica com alguma facilidade, embora eu conheça por aí pessoas nas igrejas conhecidas como igrejas históricas que não conseguem distinguir muito bem o que é uma seita. É uma seita cristã, né? A gente sabe que existem seitas que promovem o legalismo judaizante, da forma como, praticamente, como Paulo está combatendo aqui. Eles pregam a guarda do sábado, eles pregam a restrição de alimentos, eles pregam uma série de coisas ali. Mas vamos excluir essas seitas um pouquinho, que é claro que a gente tem que rejeitar, a gente sabe que isso é absolutamente errado, mas vamos ver como muitas vezes um tipo de legalismo ele se infiltra dentro de qualquer denominação. Você quer um exemplo disso? É a maneira como algumas igrejas elas veem a questão do dízimo. Você sabe perfeitamente que dízimo não é uma palavra que consta no Novo Testamento. O Novo Testamento não traz o dízimo como uma questão condicionante para o povo cristão. O Novo Testamento traz, sim, claro, a ideia de que nós não estamos presos ao dízimo, muito pelo contrário, a nossa justiça tem que até exceder, né, como Jesus disse ali, né? Nós temos que até ser mais generosos do que aquilo que um tal dízimo estipularia, caso que não ocorra com a igreja. Não há uma estipulação, você não tem uma demarcação proporcional, você tem que dar 10%, você tem que dar 20%, você tem que dar 5%. Isso não existe no Novo Testamento. A regra do Novo Testamento é generosidade, liberalidade. É a ideia de que você faz aquilo que é possível você fazer. Um cristão autêntico, um cristão legítimo, ele sempre vai ofertar, ele sempre vai contribuir, ele vai fazer isso de livre coração. Não porque tem uma lista negra lá, porque a membresia dele na igreja está correndo risco se ele não for um contribuinte assíduo, esse tipo de coisa. Isso é uma forma de legalismo. Bom, estou dando um exemplo aqui entre muitos, né, onde o legalismo ele se infiltra muitas vezes de forma sutil e que tira a liberdade das pessoas. Bom, era preciso restaurar a liberdade. Mas outra coisa que também era necessário que se restaurasse ali entre os Gálatas era a legitimidade. Veja a segunda parte do versículo 12, ela fala, Paulo fala assim: em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Bom, o fato aqui, você tem um mensageiro humanamente fraco. O que que é o mensageiro? Por que que Paulo era um mensageiro humanamente fraco? Ele chegou num estado de deficiência física. E ele diz que, inclusive, ele foi pregar na Galácia por conta disso, naquela região. Bom, se você procurar ali em Atos ou qualquer outra referência, você não vai encontrar Lucas descrevendo isso ali no livro de Atos ou em outros lugares. A gente não sabe exatamente em que circunstâncias isso aconteceu, a não ser pelo que Paulo está dizendo aqui. Mas o que ele está dizendo, a gente extrai o seguinte: ele estava numa condição de fragilidade, de fraqueza. Ele estava doente. A gente pode arriscar aqui a sugestão que alguns comentaristas, alguns intérpretes fazem. Eu acho que tem até uma certa coerência nisso, mas a gente não pode cravar 100%, porque não está textual isso, né? Mas veja que ali adiante Paulo fala dos olhos, que eles seriam capazes de arrancar os próprios olhos, tal. Em outras cartas a gente vê Paulo falando: olha com que letras grandes eu escrevi e tal. Muitas vezes, por causa disso, os intérpretes atribuem ali uma deficiência visual de Paulo, e talvez até uma doença nos olhos, né? Alguma doença que ele estava ali acometido, né? Sei lá, algum tipo de conjuntivite, talvez tivesse acometendo ele na época. O fato é que Paulo, pelo que a gente vê aqui, pelo contexto das suas palavras, se você olhar bem, ele devia estar com uma aparência meio complicada. E Paulo, ele chega a dizer que a doença dele podia até ser um obstáculo para eles. É isso que ele fala aqui no versículo 14: embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo, desdém, etc., né? Ele diz assim no final, no 12b: em nada vocês me ofenderam. Ou seja, a ideia de ofender aqui é a ideia de maltratar, a ideia de lidar com aspereza. Então, em primeiro lugar, Paulo estava sim doente, estava com alguma enfermidade. Em segundo lugar, essa enfermidade trazia uma ideia de alguém fraco, de alguém que estava em más condições ali, más condições físicas. Alguém fragilizado, alguém fraco. mas a gente tem que ver que a doença de Paulo podia sim ser um obstáculo. Paulo aqui diz que até mesmo poderia ser uma provação, né? Como se fosse algo, um teste, né? Será apesar, né? Se for para ser recebida a mensagem, ela será apesar da aparência. Lembre-se que nós estamos aqui no mundo da cultura greco-romana, aonde, assim como hoje em dia ainda a gente tem uma herança disso, né? O Renascimento lá do século XVI trouxe um pouco disso novamente à tona, e a gente vive ainda essa valorização, né? Valorização do forte, a valorização do mais capaz, né? Essas ideias que, inclusive, foram sublinhadas aí pelo evolucionismo, e por filósofos, né, que trouxeram aí também, entre aspas, né, uma contribuição muito negativa, né, nesse sentido. O fato é que esse mensageiro humanamente fraco foi bem recebido ali pelos gálatas. A gente já viu aqui, ele não foi maltratado, ele não foi desprezado. Mais do que isso, ele foi considerado como um legítimo representante de Deus. Paulo fala no versículo 14, embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo. Anjo aqui, lembre que a palavra anjo aqui, anjo, ela tem a ver com mensageiro, né? Receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. É normal isso? Não, isso não é normal. Isso aconteceu porque Deus abriu os olhos deles, porque Paulo tinha a mensagem. Paulo foi apenas e tão somente fiel à mensagem, foi lá e pregou o evangelho da salvação. E por que que eles receberam bem? Por causa da figura impressionante dele, porque ele era alguém que encantava as multidões, e etc. Não, eles o receberam bem porque Deus... O que que o evangelho legítimo faz? O evangelho legítimo, ele não é o poder pessoal salvando. Não sou eu que salvo, não é você que salva, não é o missionário hiper, super, mega conhecido que salva. Quem salva é o evangelho, é o poder de Deus através do Espírito Santo. É assim que o evangelho legítimo trabalha, opera na vida das pessoas. O que que a infiltração do legalismo trouxe? Infiltração do legalismo, você percebe que aqui Paulo está dizendo, olha, a princípio vocês, isso não foi uma dificuldade para vocês, mas pelo jeito agora estava sendo. E o legalismo tem muito disso, né? Ele usa qualquer fraqueza, qualquer coisinha, qualquer coisa absolutamente insignificante, que não tem nada a ver com a credibilidade, com a autoridade, com a legitimidade de quem está pregando, e usa isso contra a pessoa, para desqualificar. Por quê? Porque aquele ensino, aquela maneira de ver as coisas distorcida, errada, a gente poderia dizer até demoníaca, porque sempre tem a ver com o erro, sempre tem a ver com o desvio, sempre tem a ver com algo que vai levar para o abismo destrutivo do engano, sempre vai levar para esse lado. Essa é a infiltração do legalismo. Era necessário restaurar não apenas a liberdade, mas também a legitimidade. A legitimidade do evangelho verdadeiro, de um pregador que foi ali com a sua fraqueza, com as suas limitações, mas estava sendo absolutamente verdadeiro no seu conteúdo, na sua sinceridade, não ensinou nenhuma mentira, não ensinou nenhum desvio ali. Por último, o que Paulo coloca aqui, além da liberdade e da legitimidade, era necessário restaurar a felicidade. A salvação produz alegria. Quando alguém é verdadeiramente salvo e é justificado, né, existe uma justificação, a culpa é retirada, uma vida nova se descortina, um coração novo, né, como muitas vezes de forma poética, né, a gente diz, né, uma nova criatura acaba de nascer com toda uma perspectiva nova da vida, agora livre do engano, livre da mentira, com toda a certeza, com toda a convicção. Que alegria incomparável que é isso. Mas veja, veja que isso não se restringe só a uma questão pessoal. A alegria é uma alegria que tem a ver com o amor de Deus. Esse amor de Deus, por outro lado, ele reflete, através da vida de quem é salvo, no amor pelos seus irmãos. Ou seja, a alegria ela não foi feita para viver, para ser desfrutada, melhor dizendo, solitariamente. Essa alegria da salvação é algo que nós expressamos e compartilhamos uns com os outros e procuramos demonstrar essa condição. É daí que vem o sentido de prestar culto a Deus. É daí que vem o sentido de nós dizermos que existe alguma comunhão. E veja, no caso de Paulo aqui, ele diz, ele faz uma pergunta, né, no versículo 15, o que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Por quê? Porque faz parte dessa comunhão. Ele diz, olha, se vocês pudessem dar os olhos, talvez isso indique mesmo, né, que era o problema dele. Está aqui meu olho, pode pegar o meu, Paulo. Eu fico sem, né? Se isso fosse possível, né? Paulo, o que ele está querendo dizer com isso é que havia um amor sacrificial. Ele foi tão bem recebido, mas isso é porque havia alegria nos corações deles. É porque o verdadeiro evangelho havia produzido isso. Porque é isso que o verdadeiro evangelho faz. Ele traz essa alegria e traz esses resultados. Mas se de um lado a salvação produz alegria e comunhão, que são coisas que meio que andam ali juntas, o legalismo produz tristeza e confusão. Paulo está perguntando, o que aconteceu com a alegria de vocês? Vocês, inclusive, estavam dispostos a dar os seus próprios olhos. Mas olha o versículo 16. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. É isso que o legalismo faz. Ele coloca fardos sobre os ombros das pessoas. Sempre bom lembrar, né, aquela frase de Jesus, né, quando ele, se referindo ali aos fariseus, dizendo, olha, vocês percorrem aí lugares, né, vocês realmente procuram fazer prosélitos, né, e, no caso aí, pessoas que aderissem ao judaísmo, né? Havia religiosos ali que se empenhavam nisso. Mas o que Jesus diz sobre isso? Só que quando vocês trazem essas pessoas para dentro do sistema religioso de vocês, essas pessoas se tornam três vezes mais filhos do inferno do que antes. Veja o que Jesus está dizendo. A situação espiritual da pessoa piora. Né? Piora por causa dos fardos, tudo que é colocado e que não condiz com a salvação. Não é nada que contribui para o crescimento da pessoa, não contribui para o seu entendimento da palavra, só traz mais e mais e mais confusão e, como consequência disso, veja, a inimizade. O peso dos fardos legalistas roubou a alegria e a comunhão do pessoal lá da Galácia. Agora Paulo havia se tornado um inimigo, alguém para ser desprezado, alguém para ser chutado, alguém para não mais ser ouvido. Por quê? Porque a mentira tinha se infiltrado. Que coisa triste. O evangelho legítimo, ele traz esse contentamento. Esse contentamento que é incomparável. Ele não é uma alegria fugaz, né? Não é uma alegria que é produzida por qualquer combustível, aí, né? Por qualquer artifício, qualquer aditivo, né? Que a pessoa tenha que buscar na vida. É uma alegria que persiste. Eu, por ser salvo, apesar das circunstâncias, essa alegria permanece. Ela é resistente, ela é perseverante. É um contentamento com o muito, com o pouco. É um contentamento com reconhecimento ou falta de reconhecimento. É o contentamento de quem tem Jesus, de quem tem a salvação. Mas quando existe a infiltração do legalismo, a palavra de ordem é o descontentamento. É o mau humor, é a quebra do vínculo com as pessoas que pregam a verdade. O evangelho, quando ele é exposto na sua clareza, na sua simplicidade, é claro, o evangelho, ele tem as suas demandas, ele tem as suas questões, né? Paulo, inclusive, ele vai falar disso aqui na carta, ele vai falar sobre o fruto do Espírito, o não viver dominado pela carne. E por que as obras da carne causam problemas? Claro que o cristão, ele tem que olhar para a sua vida como uma vida que agora é para o agrado de Deus, é para a sua transformação. Mas tudo isso é algo bom, tudo isso não é um fardo que é colocado ali sobre os ombros das pessoas e não tem como objetivo tirar o contentamento de ninguém. Já o legalismo, ele sempre vai produzir não só o descontentamento, mas essa quebra de vínculo. Puxa, que coisa triste, né? Olhar para essa obra que foi começada de forma tão boa ali. A gente só fica aqui na torcida, né? Para que essas palavras de Paulo tenham chegado não só aos ouvidos lá dos gálatas, de fato a carta, né, chegou ali naquelas igrejas, mas que tenha produzido realmente resultados ali nos corações. A gente sabe que muitos ainda permaneceram no erro, a gente sabe que se originaram seitas, se originaram movimentos de todos esses erros, pessoas que preferiram seguir por esse caminho, até porque muitos deles eram pessoas não salvas, né, que estavam ali e acabaram abraçando aquilo que mais convinha a eles. Bem, a questão é essa. Quando a verdade é danificada, ela precisa ser restaurada. Então, o que nós devemos fazer claramente é rejeitar todo o ensino que corrói a liberdade, corrói a legitimidade, corrói a felicidade, essas coisas que procedem do verdadeiro evangelho, da salvação. A gente tem que perceber isso. Nós temos que desenvolver discernimento e rejeitar esses ensinos, venham de onde vierem. Nós temos que aprender a detectá-los e a rejeitá-los. Tudo aquilo que tira as belezas, as bênçãos do evangelho. Nós temos que buscar a restauração dessas bênçãos. De que forma? Através das escrituras. Nós temos que olhar para a escritura e temos que pedir muito a Deus que nos dê esse discernimento, para que a gente, não que a gente vá agora também, né, desconfiar de todo mundo que prega, né? Mas que Deus nos dê discernimento para termos filtros e revisar possíveis influências legalistas, e assim a gente possa olhar para a Escritura e aprender com ela, aprender e colher essas bênçãos, colher liberdade, colher legitimidade, colher felicidade, porque caso essas coisas não estejam acontecendo, é porque tem algum erro, tem algum problema ali, tem algum ruído, tem alguma interferência. E por fim, que a gente realmente tenha condições e faça isso, de proclamar a salvação que propõe essas bênçãos em Cristo. Que nós jamais sejamos proclamadores de coisas que obstruem essas bênçãos. Claro que nós não vamos pregar as bênçãos. O que nós pregamos, devemos pregar, é Cristo. As bênçãos estão nele. As pessoas têm que entender que é nele que elas vão encontrar os benefícios. É crendo nele, depositando a fé nele. Sem fardos colocados, inventados aí, para até mesmo para enfeitar muitas vezes aquilo que não absolutamente não precisa e não deve ser enfeitado. O Evangelho já tem a sua própria beleza, mas essa beleza só é descoberta quando Deus assim o faz no coração humano. Fala disso, nada adianta, é tudo obra de homens, e obras de homens elas têm que ser rejeitadas quando se refere à salvação. Muito bem, que essas verdades estejam presentes aí na nossa vida, a gente tenha condições de viver e proclamar essa boa restauração da verdade. Na próxima semana, Paulo vai adicionar mais alguns elementos, a gente vai ver isso. Nós vamos ver a diferença entre tipos de zelo. É bom ser zeloso, né? Mas depende, né? Depende do zelo que se tem. Paulo vai falar mais sobre isso. Então, até lá, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.